Amor precisa máscara pra ser feliz. Nem viver correndo atrás do que não diz. Quem é de verdade sabe onde pisa. A alma brilha mais do que a camisa. O espelho engana, mas o tempo revela. Quem planta o bem sempre colhe na janela. A essência vale mais que a aparência. Quem tem humildade vive consciência. O espelho engana, mas o tempo revela. Quem planta o bem sempre colhe na janela. A essência vale mais que a aparência. Quem tem humildade vive consciência. Diga não à vaidade, seja sempre você. Humildade ganha respeito, é assim que tem que ser. A vida é mais bonita pra quem sabe entender que o valor de uma pessoa tá no jeito de viver. Não se compare, cada um tem sua estrada. Uns tem vitrine, outros tem caminhada. Mas no final o que importa é o coração. Quem tem verdade nunca anda em vão. Orgulho pesa, mas a paz é leve. Quem é do bem no fim sempre recebe um olhar sincero, um abraço apertado e o respeito que é conquistado. Diga não à vaidade, seja sempre você. Humildade ganha respeito, é assim que tem que ser. A vida é mais bonita pra quem sabe entender que o valor de uma pessoa tá no jeito de viver. Se não for de coração, não vale nada, é só ilusão. Fica a mensagem pra todo mundo ver. O segredo é simples, seja você. Diga não à vaidade, seja sempre você. Humildade ganha respeito, é assim que tem que ser. A vida é mais bonita pra quem sabe entender que o valor de uma pessoa tá no jeito de viver.